recolhemos de alguns as dificuldades e os problemas. No entanto, de inúmeros outros, obtemos as alegrias e as bênçãos que nos enobrecem a vida. Entre alguns outros, surpreendemos os adversários gratuitos que, por vezes, buscam entravar-nos os passos. Faze-nos entender, porém, que entre muitos outros, encontramos os amigos e os benfeitores, os companheiros de ideal e trabalho, os que colaboram conosco em nossas realizações e os que nos aliviam nas tribulações do caminho. De alguns, temos a censura, mas de outros, procedem os estímulos ao desempenho das tarefas que nos confiaste. Alguns nos inclinam ao pessimismo. Entretanto, outros muitos nos estendem cooperação e esperança, encorajamento e carinho. Das mãos de alguns, recebemos obstáculos que nos alarmam por momentos. No entanto, de muitos outros, recebemos consolo e incentivo, apreço e aprovação para muito tempo nas trilhas do cotidiano. Quando a nuvem da provação nos alcance, induze-nos a buscar, com humildade, socorro dos corações que se nos fazem doadores da paz e da segurança de que todos necessitamos para viver, segundo os teus desígnios. Senhor, haja o que houver da parte de alguns para que se nos enfraqueçam as energias na estrada do próprio aperfeiçoamento. Auxilia-nos a procurar o concurso dos outros com a atenção de nossa pequenez, para que não nos faltem as oportunidades de serviço e aprimoramento, aprendizado e renovação, hoje e sempre. Assim seja. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nesta atmosfera de espiritualidade, que eu enfim posso dizer boa noite, meu amigo Jefferson Godoy. Boa noite, Wilson. Boa noite, pessoal daqui da rádio, nossos amigos da técnica. Boa noite, queridos ouvintes, acompanhantes, ouvintes e espectadores do nosso programa Visão Espírita. É com muita alegria, com muita honra que eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, para a gente trocar um pouco de ideia, né, sobre essas maravilhosas mensagens que nós recebemos da doutrina que os Espíritos nos trouxe. Importantíssimo a gente fazer essa reflexão sobre esse texto, Wilson, que o Chico conseguiu psicografar aí do Espírito Meimei, né? Porque ele deixa claro para nós aqui essa situação que a gente encontra diariamente, a questão do negativo e do positivo, né? Sempre a gente vai encontrar os dois lados, o lado negativo e o lado positivo, o lado certo e o lado errado. Enfim, o amor, o ódio. Hoje, especialmente nesses dias, nós estamos vivendo essas situações. Depois desse ocorrido que nós tivemos no cenário nacional, né, nesses últimos dias, é incrível a gente verificar sentimentos que as pessoas disparam, uns do lado negativo, outros do lado positivo e outros se calam. O mais importante de tudo isso é que nós temos que saber escolher o nosso lado, né? Nós só ficar falando que o mundo, que o país, que a cidade, que tudo não está bom, não presta, não funciona. Eu às vezes faço esse tipo de comentários, mas a gente percebe que é também porque pela nossa pequenez, porque como fala aqui no texto, né, aceitar a nossa pequenez, nós não aceitamos isso, então a gente, sem raciocinar muito, mas por estar no piloto automático, a gente acaba se associando aos lados negativos do mundo. Nós temos que fazer uma virada na nossa vida, o nosso nosso país, o nosso mundo só vai começar a melhorar no momento que nós nos cercarmos das coisas boas. Esqueçamos que, de repente, como foi dito, de repente algumas pessoas nos trazem a censura, mas já tem outros, por outro lado, que nos estende cooperação e esses sentimentos. Vamos sempre nos cercar desses. Tem um ditado que diz que nós não podemos fazer o silêncio dos bons. Né? Os bons, nós, aqueles que seguem e que querem estar no caminho do bom e do bem, têm, obviamente, que favorecer o bem. Então, vamos, se quisermos que a nossa vida, o nosso dia a dia esteja melhor, a cada dia que passa, nós temos que nos aliar àquilo que é bom, àquilo que nos faz bem. Vamos deixar um pouquinho o lado negativo, o lado extremamente maldoso que todos nós, como humanos imperfeitos que somos, temos, e vamos nos ligar e vamos valorizar mais aquela questão positiva. Se nos viesse, nos ocorrer um pensamento negativo, vamos imediatamente nos lembrar e nos cercarmos daquelas pessoas que nos trazem coisas boas. É momento da gente fazer isso, essa reflexão. Texto excepcional, muito bem escolhido. E o título também, Deus aguarda, porque é exatamente isso que Deus espera de nós. Ele nos aguarda para que nós tenhamos a nossa conduta digna dele, que é o Pai Todo-Poderoso e que só nos quer o bem e o amor. Eu estava lembrando aqui, depois, enquanto você falava, Jefferson, ouvi recentemente uma palestra do Divaldo Pereira Franco, talvez muitos dos nossos ouvintes já tenham ouvido também, mas ele relata uma história muito interessante que tem bastante relação com o texto de hoje. Ele diz que ao término de uma palestra, naquele momento em que ele começa a receber as pessoas, que as pessoas vão ali ao encontro dele para cumprimentá-lo, um homem se aproxima dele e diz: Divaldo, eu fiz questão de chegar bem próximo de você porque eu queria entender por qual razão eu lhe detesto tanto. Claro que a primeira reação do Divaldo foi de surpresa, né? E o homem continuou: então eu queria que você me explicasse, Divaldo, por que que eu tenho essa antipatia com você, né? Aparentemente gratuita. Será que isso pode ser explicado por conta de outras existências onde nós, né, possamos ser compartilhado, né, de algum problema, de alguma dificuldade? E aí o Divaldo diz: olha, meu irmão, eu acho que não, né? Eu acho que simplesmente você não gosta de mim porque talvez algo que eu tenha falado, mas não sei te explicar. E o homem, como se não se convencesse daquilo, porque na verdade ele queria uma resposta, né? Ele queria que o Divaldo lhe contasse uma história, talvez sobre outros tempos. O Divaldo falou: não, eu não sei. Aí o homem continuou, falou: mas você não se incomoda com isso, Divaldo? Ele disse: na verdade não, meu irmão, porque eu não lhe conheço. Portanto, quando eu virar as costas aqui, não o levarei em minha tela mental. Ao contrário, quem vai permanecer com ódio, né, e esse ressentimento é você. E o ódio é uma espécie de lixo que nós carregamos, e quem carrega lixo por muito tempo acaba por se intoxicar. Então, na verdade, a preocupação é sua e não minha. Mas isso não lhe incomoda? O Divaldo disse assim: olha, meu irmão, existem muitas pessoas que me amam, muitas pessoas que eu conheço que me amam. E eu, então, não posso deixar que o ódio de alguns poucos possa se sobrepor ao amor de tantos. Né? Não seria justo com aqueles que me amam. E é exatamente isso que esse texto diz. Muitas vezes a gente fixa a nossa atenção no ódio ou no comportamento de alguns poucos que temos em nosso convívio, muito poucos. Porque a maioria, talvez, se a gente olhar com bons olhos, a maioria está lá para, né, para nos animar. Nos trazem sempre boas palavras. Olha ao seu redor, para o seu grupo de amigos, para as pessoas que, né, que frequentam os lugares que você frequenta. Existem muito mais pessoas que querem o seu bem do que aquelas que querem o seu mal. É que nós, por alguma razão, como você mesmo disse, Jefferson, por nossa pequenez, né? A gente acaba se entregando e sintonizando com esses poucos, porque algo nelas reverbera em nós, reverbera algo que também temos em nosso íntimo. E com isso a gente vai, de certa forma, contribuindo. Cabe a nós perguntar o que nós desejamos exaltar: o bem, o amor, a alegria ou o mal, a tristeza, a sombra. Perguntando isso, parece que a resposta é clara, não deixa dúvidas. O que você quer exaltar, o bem ou o mal? Claro, todo mundo responde o bem. Então por que a gente comenta tanto as coisas más? Você sabe que é do ser humano, né, Wilson? Porque se você parar para perceber, eu tinha um professor que ele falava isso. Nós humanos somos extremamente negativos. É claro, a gente recebeu aqui agora, chegou o Serginho aqui, que é um dos caras que eu conheço aqui, mais positivos que eu conheço, né? Mas o ser humano não é negativo. Por exemplo, se a gente faz esse exercício, se você chega para um amigo e você pergunta: o que você se lembra da sua infância? Normalmente a pessoa vai falar: ah, minha infância foi sofrida. Foi duro. Apanhei bastante. Exatamente. Né? É difícil a pessoa falar alguma coisa assim de imediato. Geralmente a primeira ideia que vem na cabeça de uma pessoa é negativa. O que você acha do seu trabalho, da sua profissão? Ih, é uma porcaria. Se eu pudesse escolher, eu escolhia outra. Jefferson, imagine então se lembrasse das outras existências. Exatamente. Quanto mais lembra, mais coisa negativa escafuncha lá para levantar. E essa liçãozinha que você passou do Divaldo, é bem isso aí mesmo. Porque às vezes você passa durante o dia, no seu trabalho, você convive, por exemplo, com 20 pessoas, que você conversa 20 pessoas diferentes no dia. 19 são positivas, te trazem coisa boa. Aquela que trouxe coisa ruim é aquela que você vai ficar martelando, vai ficar se lembrando o resto do dia. Ou seja, você vai dando eco, vai dando couro para aquela situação negativa, né? Ou seja, você vai aumentando aquela bola. Obviamente depois aquela bola de ódio, de rancor, de negativismo, você vai acabar passando para outro. Não vai produzir bons frutos. Nada, né? Não. Então, agora a gente vai dar as boas-vindas ao nosso amigo Sérgio Aguiar. Seja bem-vindo, Sérgio. Boa noite, Wilson, Jefferson, Rodrigo da Técnica e todos os nossos ouvintes. Eu já cheguei com o tema reverberando em mim, esse tema aí, porque a hora que você estava falando, Wilson, a questão do Divaldo, é impressionante como a gente tem esse desejo neurótico de que as pessoas gostem da gente, né? E com esse desejo neurótico que as pessoas gostem da gente, todo mundo quer ser amado. O que a gente faz, às vezes, é dar muito poder para os nossos inimigos. Vamos colocar inimigos entre aspas, né? Porque são inimigos circunstanciais. Uma hora ou outra no tempo, a gente vai deixar de ser inimigo. E o que acontece? Às vezes a gente nasce numa determinada encarnação com pessoas que se acovardaram. Vamos usar o exemplo de pais que abandonam. Pessoas que eventualmente se acovardaram diante da missão, que é uma missão difícil. Pessoas que eventualmente se entregaram ao desequilíbrio energético constante entre eventualmente inimigos do passado, que foram colocados na carne exatamente para poder trabalhar essa questão vibracional e passar a anular essa sensação ruim. E o que acontece? Às vezes a pessoa fica se lastimando a vida inteira do pai que não a ama. E o que Deus faz diante de tudo isso? Quando um homem falha, ele manda outro. Né? É preciso que a gente passe a observar ao nosso redor. A frase que você usou do Divaldo para mim é fundamental. Muita gente gosta de mim. Eu sinto muito se você não gosta, né? Mas tem muita gente. O que acontece conosco frequentemente é que a gente fica de maneira neurótica querendo a aceitação daquele. E aquele, porque sabe que você quer, não te dá. Ele te espezinha exatamente por esse aspecto. Deus tenta corrigir o problema mandando anjos encarnados para te chamar a atenção, para te tirar daquilo, para te compensar daquelas situações. E o que acontece é que a gente às vezes encasqueta que aquele ali tem que amar a gente, aquele tem que gostar da gente como pai, como pessoa, né? É interessante, porque nós sabemos o caminho. Se cada um de nós nos preocupássemos em amar a outra pessoa e não em esperar sermos amados, todos seriam amados. É simples assim, porque na medida em que nós vamos crescendo e vamos entendendo e vamos amando cada vez mais, o nosso irmão, por sua vez, que também está crescendo em entendimento, está amando cada vez mais, está nos amando. Quer dizer, por isso que devemos crescer conjuntamente, por isso que devemos dar as mãos uns para os outros, para seguirmos juntos. Não adianta uma só pessoa querer. Eu vou citar de novo o Divaldo aqui, porque é da mesma palestra. Sobre isso também, que é muito interessante. Ele diz que muitas vezes, muitas pessoas que vão até ele, né, o abraçam, né, falam assim, ah, vem aqui, deixa eu receber um pouco dessa luz sua, né, e abraça. Ele fala, mas ninguém fala assim, ó, eu vou te abraçar para doar um pouco da minha luz para você. Será possível que ninguém tenha nem um pouquinho de luz para doar? Exatamente, então a gente está preocupado sempre em receber e não em doar. A gente tem um pouquinho de luz para doar, então se todo mundo doa um pouquinho de luz, um para o outro, todo mundo sempre, essa luz vai estar sempre, né, em movimento de um para o outro, e a ideia é essa mesmo. Amigos ouvintes, muita atenção para esta frase: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento; instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano, aqui no centro de Piracicaba. Nós vamos agora ouvir a mensagem, a prece de abertura. Rodrigo vai pôr para a gente aqui a prece súplica na voz de Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que Te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, amigos ouvintes, você que ligou o seu rádio agora e acabou de ouvir essa linda prece chamada Súplica, na doce voz de Terezinha Oliveira, você está ouvindo o programa Visão Espírita. Agora nós iniciamos, né? Vamos para o primeiro bloco do nosso programa. Começamos sempre com um texto para reflexão. Este é o primeiro bloco de estudo, onde nós acompanhamos a leitura da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Lembrando sempre que este é um estudo sequencial e que em cada programa nós avançamos por um pequeno trecho. E durante a leitura nós vamos acompanhando os comentários, hoje aqui dos amigos Sérgio Aguiar e Jefferson Godoy. Mas você, amigo ouvinte, também pode participar pelo telefone 2105-6611 ou pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Nós estamos no capítulo 13 da obra, avançamos hoje para o item 20, denominado Beneficência Exclusiva. Mensagem assinada pelo Espírito São Luís. É lícita a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não, porque é justamente o espírito de seita e de partido que precisa ser abolido, visto que todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e, antes de socorrer o necessitado, não procura saber qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria ao preceito de Jesus Cristo, que prescreve que devemos amar até os inimigos, alguém que repelisse um infeliz, por professar uma crença diferente da sua? Que o socorra, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, porque, se for um inimigo da religião, esse será o seu meio de fazer a ele que ele o ame. Repelindo-o, faria que a odiasse. São Luís, Paris, 1860. É um capítulo interessante, né? Porque é tão mais fácil amar quem ama a gente. É tão mais fácil a gente ter tolerância com quem compartilha das mesmas ideias, né? Mas se a gente olhar toda a obra de Jesus, a gente vai ver que ele nunca segregou. Aqueles apóstolos todos, quando ele mandou de dois em dois para comunicar a Boa Nova e fazer a divulgação. Depois Paulo, que ele recrutou às portas de Damasco, para falar justamente para aqueles que, de certa forma, estavam excluídos daquele grupo. E um terceiro momento que eu considero também coerente com essa fala de não segregação, é aquela fala de que os irmãos e a mãe foram visitar. E ele pergunta: quem são meus irmãos? E ali ele falou da grande família espiritual. E esse trecho de São Luís coloca exatamente essa questão de que, para lá no fim, quando a gente chegar lá, Wilson e Jefferson, lá no fim, no processo evolutivo, todo mundo é igual. Todo mundo está irmanado em Deus. E é importante que a gente, porque lá teremos a consciência plena do que isso significa, mas é importante que a gente já coloque essa conformação, né, essa colocação com uma coisa, uma afirmação na nossa vida, e que somos todos um em Deus. Somos também todos um em Cristo, porque Ele se prontificou a ser o caminho correto, Ele prontificou a ser a verdade que liberta, e Ele nos mostrou que a vida, ela é eterna. Então é fundamental que a gente, quando estiver se colocando, eu acho que no programa que nós estávamos os três juntos, nós falamos sobre as religiões. E eu acho que tem um pouco a conexão a ver com isso aqui, pelo fato de que às vezes as diversas seitas ou religiões, elas acabam de certa forma segregando, com o preconceito, dizendo que a sua palavra é a única. Esse é um tipo de segregação. E eu entendi que São Luís está combatendo exatamente essa característica do ser humano, de querer privilégios para poucos. Concordo gênero, número e grau com o que o Sérgio falou. E diria até mais, viu, Sérgio? Eu acho o seguinte, eu acho que não são tantos as religiões que fazem isso, que pregam isso. Porque se a gente for verificar, a gente discutiu isso realmente no nosso último encontro. Nenhuma religião prega a desordem, prega o ódio ou coisas assim. Infelizmente, são pessoas que estão em cada uma das religiões, né? E como o texto aí havia dito, existe essa segregação porque o ser humano entende que tem que ser assim. O ser humano não percebe isso tudo que você comentou, de que nós somos todos irmãos, criados do mesmo pai, né? Tivemos a mesma origem biológica, evolutiva, estamos no mesmo planeta, e enfim, deixamos às vezes o ódio vigorar, vingar dentro de nós, por entender errado alguma coisa. Muitas vezes uma religião, por exemplo, a questão do islamismo, quando fala da guerra santa, será que na verdade a pregação ali é que para que o islâmico pegue em arma e mate um outro? Ou a guerra santa que se faz, se fala, é para você guerrear contra o seu pior, sei lá, o seu pior comportamento, a sua pior mazela, e sair vitorioso dessa forma, né? Existem várias, assim como na Bíblia, existem várias interpretações que nós temos que ter, no Corão, em qualquer outra religião também. Porém, as pessoas se usufruem dessas bipolaridades da palavra que estão ali e deturpa tudo, né? Essa mensagem também foi muito providencial nesse ponto, porque realmente, no momento em que religiões ou pessoas adversas, quando um começa a dar um primeiro passo em busca da paz, já é um grande avanço. Agora, o contrário geralmente acontece, né? Alguém ofende o outro e o outro, em vez, como a gente falou no comecinho, ao invés de a gente dar as costas para aquela ofensa, deixar isso para lá, a gente revida, e aí a gente entra nesse círculo vicioso. Pois bem, benevolência, como esse capítulo faz parte da beneficência, né? É você ser benevolente consigo mesmo e com os demais, perdoando, porque independente de você estar perdoando uma pessoa de uma religião, ou de uma casta, ou de uma nacionalidade diferente da sua, você tem que se lembrar que nós estamos aqui hoje numa condição, mas não sabemos. Temos o esquecimento dado por Deus e não conseguimos nos lembrar o que fizemos no passado. Muitas vezes fomos piores que aquele que a gente muitas vezes repudia, né? É uma situação meio bem complexa a gente falar sobre isso, mas é importante que nós lembremos que nós não podemos fazer uma exclusão ou fazer a beneficência ou a caridade condicional, né? Eu vou só ajudar aquelas pessoas com quem eu acho bonita, com quem eu acho que vai ser vantajoso, eu só vou fazer caridade com quem é da minha igreja, com quem é da minha religião, enfim, né? Não é por aí, né? Nós temos que fazer uma beneficência, uma caridade exclusiva a Deus, ou seja, nos respeitando, nos amando e estando cada vez mais unidos naquilo que realmente é o nosso objetivo nesse planeta que nós nos encontramos hoje. Jefferson, eu acho que a sua abordagem foi muito esclarecedora. Quando você fala de fazer a caridade a Deus, é exatamente isso. Nós temos o capítulo em que Jesus nos orienta a honrar o nosso pai e a nossa mãe. Vamos considerar Deus como nosso pai maior, o nosso pai primeiro. Como nós honramos a Deus? Né? Amando. Então, honrar o nosso pai, louvar o nosso pai, gratidão ao nosso pai, é amar a criação do nosso pai. Aquilo que nos foi entregue. Né? Desde este corpo que nós utilizamos aqui, até os amigos da nossa convivência, os bens né, materiais de que dispomos para essa nossa caminhada evolutiva, para o nosso aprendizado, que nos proporcionam tanto conforto, sobretudo na vida moderna. Então, quando nós agimos com gratidão diante de tudo isso, nós estamos honrando o nosso Pai. Quando nós somos benevolentes ou beneficentes com aqueles que mais precisam, que são nossos irmãos, né? Nós que somos pais, eu tenho uma filha só, uma filha única, mas aqueles que têm vários filhos, né? Mais do que um filho, pelo menos, sabem disso. O pai gosta de ver a família unida, os filhos brincando, se ajudando, né? Um filho que tem mais necessidade em determinado setor, o outro irmão o ajudando, é uma alegria para aquele pai ver a união daquela família, né? Porque ele sabe que aquela família é forte. Então, assim o nosso Pai olha para esta humanidade. A humanidade tem que se ajudar mutuamente, indiferente a qualquer tipo de partido, como aqui o texto coloca. Nós somos seres gregários por natureza. Então, nós nos vinculamos às pessoas que pensam de forma semelhante à nossa. Em cada existência, talvez, de acordo com nossa necessidade evolutiva, nós vamos estudar, nós vamos aprender, né? Nós vamos mergulhar, talvez, em determinada área do conhecimento. Aí é natural que nós nos associemos com outras pessoas que tenham os mesmos interesses, porque naturalmente pode nos beneficiar. Então, o entendimento de que os arquitetos se reúnem com arquitetos, os engenheiros com engenheiros, os médicos com os médicos, mas isso a título de troca intelectual, de troca de experiência, de avanço, mas não para que aquele grupo, né, esse é só um exemplo de profissionais, né, mas também vale para partidos políticos, vale para religiões, vale para qualquer grupo, agrupamento humano. Isso é um equívoco pensar que aquele grupo se fecha e se torna independente, quando na verdade nós entendemos a interdependência como a base de todo o organismo. Quando nós olhamos no nosso organismo, que é um pequeno mundo próximo, que é fácil para a gente entender, nós temos o nosso coração, os nossos pulmões ligados intimamente, os nossos rins, o nosso fígado, cada órgão desse, né, cumprindo uma determinada função e todos eles formando o nosso organismo, que tem como objetivo oferecer a oportunidade dessa experiência que nós vivenciamos. No universo é a mesma coisa. Então, cada um faz parte desse organismo maior, que é a criação inteligente do Pai. No mais, é uma coisa que muito me preocupa mesmo em mim, né? Sobretudo em mim, mas olhando para a nossa sociedade também, é a questão da competitividade. Por que nós somos tão competitivos? Até que ponto a competitividade é saudável? Eu faço aqui até uma pergunta mesmo, Jefferson, que eu sei que é esportista, né? Há muito tempo, é karatê, não é? Isso. Depois você vai falar pra gente, mas por que até que ponto a competitividade é saudável? E a partir de que ponto ela deixa de ser? No ponto em que a gente quer diminuir a outra pessoa, ou tratar o adversário como inimigo? Me fala um pouco disso. É bem por aí mesmo, Wilson. Existe a competitividade, a competição onde você utiliza ética e alguns preceitos morais, e existem aquelas pessoas que não têm absolutamente nada disso, né? Então, é o chamado fair play que a gente vê no futebol, né? Então, por exemplo, você entra numa competição, mas se você perder para aquele adversário, estou falando exclusivamente no karatê, o bom atleta, o verdadeiro atleta de karatê, ele vai saber interpretar que ele perdeu para o melhor. Tanto que em qualquer, meu professor de karatê, ele costuma dizer o seguinte, às vezes ele fala assim, não se preocupe com a faixa que você usa para amarrar o kimono é somente para amarrar o kimono, porque o verdadeiro conhecimento você traz dentro de si. Então agora, é engano você acreditar que você vai ser o melhor sempre, né? Agora, quando você tem essa percepção de que você pode ser um bom conhecedor, um bom médico, um bom advogado, um bom engenheiro, enfim, um bom estudante, mas você sempre vai encontrar um que seja melhor em você. Se você souber respeitar, você aprende. E aí eu vou fazer um link com o comentário do Sérgio. Será que isso teria relação, então, Sérgio, com aquilo que você disse sobre a necessidade que nós temos de querer ser amado? Por isso a gente quer ser mais inteligente, mais bonito, ganhar, mais esperto, né? O mais rico, o mais rápido, né? Será que é por isso que a gente tenta ser tão mais? Eu falei um pouco sobre isso no trabalho de segunda-feira passada. Enquanto o ser humano ainda estiver muito enraizado nessa questão do egoísmo, do orgulho, e nesse caso aí especificamente o orgulho, né, que é, vamos colocar as coisas de maneira correta, o orgulho presente no ser humano é uma coisa boa que ele usa de maneira errada. O orgulho é o que vai fazer, no caso do exemplo dado pelo Jefferson, a pessoa quer ser o melhor naquele determinado ponto. Agora, qual é a motivação dela? Ela quer ser o melhor para ela poder alcançar um determinado grau, um determinado estágio naquilo que ela está fazendo, e de repente ser um mestre para poder repassar aquilo para outras pessoas, ou ela quer ser o melhor porque ela quer, por vaidade, receber os louros daquilo. Exatamente. Então, a intenção, que é o aspecto moral do ser humano, é que acaba deturpando o propósito correto do orgulho, que é fazer com que a gente se proteja, que a gente queira avançar. É a própria mola do progresso para o ser humano. Vou inventar uma palavra aqui agora. Estou fazendo uma analogia com o ego, que também é imprescindível para a nossa psique, né? É o que controla realmente a nossa personalidade nessa existência. Só que o culto exacerbado do ego, nós chamamos de egoísmo. Então, o egoísmo também é o uso inadequado do ego, que é uma ferramenta positiva. Então, de acordo com o que você falou, o orgulho seria, então, uma ferramenta positiva. Isso. Que a gente usa errado como orgulhismo. Exato, mais ou menos. Eu diria que quando o orgulho é bem usado, ele se torna honra. Né? Isso, você se sente honrado com aquilo. O mecanismo de autoestima. Eu venci um outro adversário, então eu me sinto honrado de ter ganhado daquele que é o melhor. Né? Agora, a gente vê muito no futebol, às vezes, né? O time está ganhando, aí ele pede o campeonato ali num jogo, daí que o time faz? Sai dando pancada no adversário. Pois mesmo? É. Ou seja, é fruto do orgulho ferido. Do egoísmo. Eu queria ganhar e você não me deixou ganhar, então eu te agrido. Eu vi um comentário essa semana e sobre medalha. A medalha de bronze, ela é muito mais importante que a medalha de prata. Porque a medalha de bronze, você ganha ela ganhando, né, usando o exemplo do futebol. Você disputou o terceiro e quarto lugar, você ganhou o bronze. Uhum. Se você ganha prata, você perdeu. Você perdeu o ouro. Você acabou de perder o ouro. Então, o que a gente acaba valorizando é este momento de eu estar ganhando alguma coisa e não a importância, o peso que aquilo representa. Você está fazendo uma proposta de mudar as regras. Olha, pega o primeiro e joga com o segundo, com o outro. O que perdeu tem que jogar de novo para ganhar a prata. Mas, na verdade, Wilson, eu acho que é porque nós somos assim tão competitivos, por exemplo, que ninguém valoriza o segundo lugar. Não. Né? Por exemplo, brasileiro. Poxa, um time. Quem foi o campeão brasileiro esse ano? Palmeiras, né? Palmeiras. Quem ficou em segundo? Eu acho que foi o Flamengo. Santos, né? Santos. Olha, Santos, eu já nem lembrava. Eu não lembrava mais. Tem gente que nem lembra. Segundo lugar, eu perdi o primeiro lugar. Não, você chegou em segundo. Né? Então, e se você não ganhou, é porque o outro foi melhor. Então você tem esse reconhecimento. O problema que eu acho é que, tanto no esporte como em qualquer outra atividade, essa questão da competitividade é ensinada de forma errada. Voltando só para fechar aquilo que você tinha falado da arte marcial, todas as artes marciais têm os exercícios que a gente chama de formas, que no karatê chama-se kata. Nenhuma delas começam com ataque. Todas começam com defesa, porque a filosofia da arte marcial prega que você não deve atacar, mas só se defender. Então, isso em função do respeito que você tem que ter pelo teu oponente. Porque, afinal de contas, você nunca sabe o quanto o seu oponente está mais bem preparado que você mesmo. Então, quando você tem esse senso de humildade e autoconhecimento, o orgulho, como o Sérgio falou, se reflete naturalmente como honra. E eu queria enfatizar mais um ponto pequeno, mas assim, até em cima do orgulho, você falou do ego, né? A questão da autoestima. O orgulho corretamente aplicado é para isso, é para que a gente queira crescer. E a gente vê isso nas religiões, às vezes, pessoas sendo criticadas porque elas estão querendo crescer na carreira, querendo crescer. Às vezes se critica, por exemplo, mulheres que trabalham, né? Está querendo o quê, né? Não cuida da casa. E é uma coisa muito estúpida, né? Quando a gente leva por esse lado, a pessoa tem também a estima, ela gosta desse senso de fazer alguma coisa, de se sentir útil, e vá buscar, né, aquilo que está necessitando para que essa sensação fique forte. Isso vai contribuir muito, e é esse orgulho sob controle que vai dar a autoestima e vai fazer com que a gente continue querendo cada vez mais crescer. Enfim, a gente tem que finalizar aquela frase, acho que era de Aristóteles, né? Nem de mais nem de menos, o justo. Nem muito egoísmo, nem muito orgulho, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Exatamente. Tudo bem. Tudo equilibrado. Bem, né? Medido. Competição também. Exato. O segundo lugar é um segundo lugar com honra. É uma honra perder para uma pessoa que foi melhor do que você. Que foi melhor, exato. Né? E é claro, cada um sempre oferecendo o melhor que tem. E, né, considerando o outro não como um inimigo, né, mas como um adversário com respeito. Bem, amigos, o programa Visão Espírita é patrocinado por um grupo de abnegados companheiros, de amigos, que unindo esforços, tornaram-se os mantenedores desta importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso agradecimento a cada um de vocês. Agradecemos também ao Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, que desde 1947 vem lutando pelos direitos dos trabalhadores. Nossa gratidão à USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. A USE é uma entidade que atua na divulgação e na unificação do movimento espírita. Entre as diversas ações promovidas pela entidade, destacam-se o jornal O Arauto, de distribuição bimestral e gratuita, sob a coordenação lá do nosso amigo Jairo Capasso, a Livraria Espírita Allan Kardec, localizada na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, aqui no centro de Piracicaba. Anote aí o telefone da Livraria Espírita Allan Kardec, 3402-8022. E o Clube do B, que é o Clube do Livro da USE Piracicaba. Mais informações sobre como associar-se pelo telefone lá da livraria também, 3402-8022. A USE Piracicaba conta atualmente com 30 centros espíritas afiliados, integrando as cidades de Piracicaba, Águas de São Pedro, São Pedro, Capivari, Rafard, Rio das Pedras, Charqueada, Iracemápolis e Laranjal Paulista. Saiba mais sobre a USE Intermunicipal de Piracicaba visitando o nosso portal no endereço www.usepiracicaba.com.br. O programa Visão Espírita é transmitido todas as sextas-feiras a partir das 20 horas, aqui pela Rádio Difusora M650 de Piracicaba, e todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, pela Rádio Brasil AM690 de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode ouvir o programa Visão Espírita ao vivo pela União Rádio Web. A União Rádio Web é uma rádio que transmite 24 horas diárias de programação espírita por meio da internet. Existem várias maneiras de ouvir a programação da União Rádio Web. Pelo celular. Você celular, tanto Apple, se for um iOS, quanto um Android, você vai lá na loja de aplicativos do seu celular, pesquise por União Rádio Web, instale o aplicativo e você vai poder ouvir a hora que você quiser ali a partir da sua tela. Pelo site, digitando diretamente no seu navegador, www.uniãoradioweb.com.br. e também diretamente pelo Facebook, acessando a página da União Rádio Web. Aproveite, entre lá, veja as mensagens que a gente está postando, compartilhe, dê a sua opinião, deixe lá o seu depoimento. A União Rádio Web precisa da sua ajuda para levar a mensagem de consolação do Espiritismo a um número cada vez maior de pessoas. Você pode colaborar anunciando o seu negócio ou sua empresa no site da União Rádio Web ou no aplicativo. Ou mesmo, se preferir, depositando qualquer valor na conta poupança número 71850-4-500, agência 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir o número da conta, você anote aí. Conta poupança número 71850-4-500, agência 5189, Banco Itaú. Não se esqueça de identificar no seu depósito para União Rádio Web. Nós vamos agora para um pequeno intervalinho comercial que o Rodrigo vai pôr para a gente e retornamos com a música da noite, a linda canção. Hoje é a escolha do nosso amigo Jefferson Godoy, ele que escolheu. A linda canção da Legião Urbana, Monte Castelo. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita. Uma ação do grupo Multimídia Espírita. Voltamos a apresentar o programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita. Mas então veremos fácil. dos homens e falasse a língua dos anjos sem amor, eu nada seria. Amigos ouvintes, estamos de volta. Nós tivemos uma pequena questão técnica que o nosso amigo Sérgio trouxe para a gente. Aqueles que estão nos ouvindo pela internet, quem está ouvindo pelo... apesar que não vai ser muito útil a minha informação, né? Mas hoje o programa ao vivo não está sendo transmitido pelo aplicativo. O aplicativo está transmitindo uma edição deste programa gravado do dia 17... De que dia, Sérgio? Do dia 17 de... Abril. 17 de abril do ano passado. Então, para ouvir este programa, seria através do site da difusora mesmo. E é uma coincidência grande, porque nesse dia está eu, você e o Geraldo lá no Santa Bárbara. Coincidência, perigoso confundir com o de hoje, né? Bem, nós vamos aqui para o segundo bloco do programa Visão Espírita desta noite, de sexta-feira, do dia 3 de fevereiro do ano de 2017. Neste bloco, a gente costuma fazer no formato de perguntas e respostas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema perdão. Começamos então com uma pergunta que foi retirada lá da obra O Consolador, de Emmanuel e Chico Xavier. A pergunta é a seguinte: perdão é sinônimo de absolvição? É uma pergunta... aí eu vou dar uma resposta de engenheiro ou de físico. Depende do referencial. Né? Porque existem, né, pessoas que querem receber perdão, mas não aceitam perdoar. Ou seja, querem ser absolvidos, mas não querem absolver. Então, o perdão, se você faz realmente de coração, do jeito que deveria ser, sim, você absolve a pessoa daquela mágoa ou daquele mal que ele te provocou. Né? E quando a gente pensa no perdão de Deus, dos nossos erros? Eu sempre comento esse aspecto, porque se existe alguma coisa que a gente interpreta errado, essa é o perdão. Porque a gente quer fazer com o perdão em relação um para um. Você fez alguma coisa errada para mim, você tem que pedir desculpa para eu poder te perdoar. E aí eu te liberto, senão eu vou botar seu nome na boca do sapo. Né? Costurar e enterrar o sapo de barriga para baixo. E na verdade a relação do perdão é a gente e Deus. E essa questão da absolvição, o Jefferson respondeu muito bem, a questão de você se libertar, o perdão tem... E eu costumo dizer para as pessoas que estão passando por momentos difíceis, isso, o perdão é para você, não é para o outro. É para você se libertar. Se alguém fez mal a você, se liberta do peso que é ter que ficar pensando em alguém que você não gosta, que te fez mal o tempo inteiro. É um processo até de auto-obsessão, quando a gente não consegue se libertar. Então ele só vai ser a absolvição total quando a gente consegue fazer o que o Jefferson falou, perdoar a gente, ao outro e entregar para Deus, para que ele faça ele acalente o nosso coração e ele nos liberte disso tudo. Sérgio, e exatamente, essa questão da relação nossa com Deus é que a gente tem que entender claramente. Eu vou até me aprofundar um pouco nisso, né? Então, quando alguém supostamente comete algum mal contra mim, na verdade, ele, em primeiro lugar, está em desalinho com uma lei, está agindo inadequado a uma lei. Qual lei? A lei do amor, que é a lei natural, é a primeira lei de Deus. Deus é amor, é o amor que mantém as galáxias, que mantém os mundos, que mantém tudo. Então, quando nós não amamos, a gente transgride uma lei. Então, esta lei é a lei de Deus. Então, nós nos comprometemos com Deus. Não é com aquela pessoa, né, que supostamente nos ofendeu. Quando aquela pessoa nos ofende, né, não existe um débito entre eu e ela. Existe entre ela, quando alguém me ofende, existe um problema entre a pessoa que me ofendeu e Deus. Isso. Entre ela e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, na verdade. Se a gente entende isso, nossa, ele foi lá e me ofendeu. Coitado, né? Ele arrumou um comprometimento para ele. Vamos pedir para Deus, né, para que o perdoe, para que ele possa... né? Se reequilibrar rapidamente, porque olha lá, né? Vai ser complicado para ele. É uma questão até de inteligência. Olha a importância do que o Wilson falou. Alguém comete um deslize contra mim, ele pegou o débito. Isso. Se eu quiser vingança, se eu me colocar num processo de ódio contra a pessoa, de mágoa, você assume a dívida. Eu peguei para mim débito. O débito em cima do erro do outro, quer dizer, dois erros. Mas são dois débitos, né? Porque débitos. O dele continua. É. O dele continua, só que tem mais um que é o seu, que não tinha. Então, alguém te ofende, você fica ofendido, maravilha. Ele que ofendeu tem um débito, você que se ofendeu também tem outro débito. E eu acho que uma das sensações que mais anula o ser humano é essa sensação de vitimização. Quando a gente se coloca no papel de vítima, ela acaba anulando o nosso poder de reação, ela desconecta a gente com a fonte de amor universal e ela faz com que a gente se isole. Porque quando eu me sinto vítima, eu me sinto impotente. Quando eu me sinto impotente, todo o dínamo que é o meu organismo é neutralizado. Então, olha o que a gente faz, né, contra nós mesmos. Ele me ofendeu. Se eu me senti ofendido, né, ele me ofendeu. Se aquilo para mim é uma ofensa, eu tenho que ter um entendimento de que por qual razão ele me ofendeu. O que o levou a me ofender? Ele está doente. A razão é ele. Ele merece compaixão, né? Ele merece compadecimento de minha parte, né? Ele está em desequilíbrio. Eu costumo dizer que a gente faz isso. Quando alguém está doente, né, está com alguma dor, alguma coisa, a gente corre logo para socorrer. Se está com dor de cabeça, se oferece logo um remédio, né, para diminuir, para passar aquela dor. Agora, se alguém tem um ataque lá, começa a xingar e brigar com todo mundo, você quer, né, mandar ele para aquele outro lugar que não é um lugar. Você não quer ajudar ele naquele momento, né? Ou acalmá-lo, né? Ou pedir por ele, mesmo em prece, mesmo que não dê para se aproximar, né? Mas a gente não aceita que as pessoas adoeçam moralmente. Aceitamos a doença física, mas não aceitamos o desequilíbrio, né, moral, como uma doença também, como necessidade de auxílio que aquela pessoa tem. Eu falei de vitimização, tem uma frase que eu gosto de falar em palestra, mas principalmente no atendimento fraterno. Quando alguém vem, que você vê que está literalmente nesse processo que eu acabei de mencionar, é repetir para si mesmo, você não é uma vítima. Você é o autor da tua própria história. Para neutralizar esse condicionamento mental que às vezes a pessoa se auto-aplica, de que ela é uma vítima, de que ela está impotente. É combater, fazer a mente fazer o papel correto de colocar para ela, não, você não é uma vítima. Você vai usar essa afirmação para se autoafirmar, para fazer o teu organismo reagir, te movimentar e usar o ódio, eventualmente, que você está sentindo como coragem, porque essa é a função dessa energia da raiva, né? Como coragem para você enfrentar o que tiver que enfrentar e provar para o outro que você não é a vítima que ele achava que você era. A gente pensa no ódio como se fosse uma ferramenta. Porque quando nós queremos nos vingar de alguém ou fazer alguma coisa contra alguém, o nosso desejo é ir lá e bater na pessoa. Só como você não pode, você odeia de longe. Como se o seu ódio pudesse afetá-la. E, na verdade, quando você odeia, você se afeta. Ele está gerando dentro de você. Eu acho que é de Shakespeare isso, né? Odiar é você detestar, querer matar o outro bebendo um copo de veneno. Né? Mais ou menos. Mas esperar que o outro morra. Mas às vezes funciona, porque a pessoa começa a odiar. E é difícil você odiar sem transparecer que você está odiando. Aí aquela pessoa, a odiada, percebe, e se ela começar a te odiar também, aí você entra num círculo, né? Aí o ódio, na verdade, contamina, né? É profundo. O ódio é muito profundo. Alguém pode odiar, de fato, durante anos sem transparecer, porque é um sentimento profundo. Né? A raiva é uma emoção, uma sensação, você percebe nos olhos. A pessoa que está com raiva, ela cora, ela fica vermelha, ela fica trêmula, né? Os olhos mudam de posição, mas às vezes o que odeia, ele odeia num silêncio tão profundo que ninguém percebe. Daí tantos casos da pessoa que fala, nossa, ele morou aqui tanto tempo, ninguém imaginou que ele fizesse isso, parece que é tão bonzinho, mas lá no fundo ele odiava. É, né? que é dissimulado também. Você tocou num ponto que eu adoro, na verdade, a questão das emoções básicas, e a raiva ela faz o teu organismo, as glândulas que secretam os hormônios que vão, por exemplo, uma adrenalina, um cortisol, que é para você se estressar e fazer a coisa, criar coragem para enfrentar o problema. E o que acontece, a raiva ela é amoral, por ser uma emoção básica, ela não é nem moral boa, baixa, nem boa, nem ruim, nem má. É um instinto, na verdade. É simplesmente que é uma energia que está sendo gerada. Quando eu coloco o juízo de valor, o que eu penso do outro, o meu julgamento, aí eu transformo ela em ódio. E aí eu começo a... Alimentar. Você alimenta o ódio profundo, né? E às vezes a raiva passa, mas o ódio permanece. Pera, explica aí, Sérgio. Então quer dizer que o cara pode ter raiva odiando? Ter raiva amando? Ele pode utilizar a raiva... No sentido positivo? Quer saber um exemplo? Vamos lá. Nós temos filhos aqui, né? Sim. Nosso filho se machuca. Ele está diante da gente, lá bateu o pé, a mão... É a energia da raiva que vai fazer a gente reagir, pegar aquela criança, correr, ir para o hospital, fazer ela ser atendida e sobrepor aquele ponto. Então, isso seria raiva também. Essa é a própria raiva, a emoção básica. Um instinto, ou mesmo, por exemplo, diante de um ataque de um animal, você correr para cima daquele animal, é essa energia que te dá... Proteger o teu filho diante do ataque de um cão, por exemplo. Você vai para cima do cão, então é aquela raiva. Só que você não odeia o cão. Não, né? Você não pensa em se vingar do cão, você não odeia, você só tem raiva dele e você quer se defender. Quando o cão vai embora, é como os cães mesmo. Os cães, quando eles travam os seus embates ali, eles não se odeiam. Às vezes eles atacam a gente até, mesmo cão de casa. Exatamente. Ele ataca, e depois ele te morde, te depois de 5 minutos ele vem ali, dá normal. Porque não tem ódio, é o ódio que é o que alimenta essa... Olha que interessante. É interessante, como o nosso organismo é esse dínamo, né? Os centros de força, as glândulas, eles vão produzir o hormônio que pelo comando é dado. Então eles vão produzir aquele hormônio que vai cair na corrente sanguínea e vai fazer a reação química acontecer, né? Mas é interessante que a gente use adequadamente. Exato. Como reconciliar-me com meu adversário quando mesmo não está disposto a receber o meu perdão? Eu acho que o Sérgio explicou bem aí na primeira parte aí, a gente pega gancho com essa parte aí, né? Eu acho que ao reconciliar-se aí, na verdade, primeiro você tem que se reconciliar contigo mesmo, depois buscar o reconciliamento com Deus e vibrar positivamente para aquele que ainda não está preparado para aceitar as suas desculpas, o seu pedido de perdão, né? Então, no momento que você começa a fazer esse tipo de coisa, é óbvio que às vezes a pessoa que está tão ofendida não vai aceitar o perdão naquele momento imediato, né? Mas você não pode fazer depois daí o que a gente comentou antes, sentir raiva porque ele não aceitou o seu perdão. Não, acho que é um trabalho lento, né? E você tem que vibrar e continuar desejando bem para ele, para que seu amor, seu perdão seja realmente... mude esse sentimento de ódio que a pessoa tem por você e passe a amar, né? Eu acho que seria por aí, não, Sérgio? Eu mencionei agora há pouco também essa questão, como o perdão nos atendimentos, nos trabalhos mediúnicos que você Isso. também, o Wilson, a gente, como o perdão é difícil para o ser humano lidar com ele, porque ele automaticamente, de novo, ele interpreta errado a relação um para um, e ele confunde a questão do perdão por amor. Quando a gente ouve essa frase, amai o vosso inimigo, né? Eu diria que, assim, para ser inteligente, tira o poder do teu adversário, Porque tira o poder que o teu adversário tem sobre você. Se é um adversário que você odeia ele, o que, que vai acontecer com você? Ou tem mágoa dele, o que, que vai acontecer com você? Ele vai estar presente na tua vida o tempo inteiro. Você vai estar lembrando, você vai estar dando força, porque a partir do momento que você está focado nele, o teu organismo está secretando todos esses hormônios que nós falamos, aí você está se prejudicando. É um processo de somatização, você está se matando. Eu escrevi um texto uma vez sobre isso, assim, a pessoa está se matando literalmente, porque ela está com esse processo, com esse mecanismo, se jogando muitos hormônios. Fica organismo, remoendo aquela raiva. Remoendo, ressentindo, aquilo. Sentindo. Eu falo, fica mastigando bombril. Mastigando bombril. Bombril, Põe um pedaço de bombril na boca e fica mastigando. Não acaba nunca. É interessante quando a gente fala desse ódio, né? A pessoa que alimenta um ódio contra outra pessoa. Eu estava lendo sobre isso, Emmanuel, no próprio livro O Consolador, ele fala um pouco sobre isso. Pelo que dá para entender é que, na verdade, o ódio é uma evolução diante da ignorância. A apatia é muito pior. A apatia. Então, assim, digamos que nós, no estágio mais bruto possível, nós ignoramos completamente o outro indivíduo. Nós não temos nenhuma ligação com o outro. O ódio, na verdade, é um desvirtuamento de uma relação afetiva. Isto é, alguém lhe afetou, né, de alguma forma. Era um sentimento nobre. Geralmente era um sentimento nobre. Nasce de um sentimento de amor. Ninguém odeia se não amou em algum momento. Né? Você odeia por quê? Você amou, esperava ser amado e não foi. Você amou e foi traído. Né? Não foi correspondido, como eu disse. Então, disso daí se desvirtua e gera esses sentimentos, né, que nós chamamos de ódio. Mas que, na verdade, precisam ser compreendidos em sua origem. Geralmente, em trabalhos mediúnicos, isso já aconteceu. Né? Quando vem aquele espírito vingador, né? O perseguidor cruel de alguém, né? Um homem perseguindo uma mulher, né? Que ele odeia aquela mulher. Então, a gente sutilmente tenta fazê-lo se lembrar, né? Que houve um tempo em que ele a amava muito. Então, quando esse amor que ele sentia, quando ele passa a ressentir, neste caso, positivamente, né? A ressentir, um novo cenário se desdobra diante dele. Né? Ele entende em que momento ele começou a se desvirtuar. E quando a gente faz aquele processo de reforma íntima, às vezes as pessoas querem fazer uma coisa que é impossível. O que é impossível? Quando a gente fala de emoção, a emoção é inerente ao teu estado evolutivo. Pelo teu estado evolutivo, você vai sentir raiva quando é contrariado. E o grande diferencial está em como você utiliza essa raiva. Se você bota juízo de valor, como a gente explicou agora há pouco, direcionando ela para se mexer e virar um sentimento chamado ódio, você vai transformar aquilo numa coisa ruim. Então é importante que a gente compreenda, assim, é impossível conter uma emoção. Ela vai ser gerada pelo teu estado evolutivo. Então eu sinto a raiva quando sou contrariado, eu vou sentir. Agora, se eu estou educado corretamente, quando eu sentir aquilo, eu vou conter, porque é assim que a gente trabalha normalmente, é conter aquela emoção que vem muito forte e explicar para mim mesmo por que eu não devo desejar o mal para aquela pessoa. Então eu contenho e educo, contenho e educo. Essa é a boa batalha que Paulo pediu que a gente travasse, né? Nada fácil, né? Quanto a gente, contra as nossas tendências. Abre aspas. Eu o perdoo. No entanto, é com Deus que ele deverá se acertar. Fecha aspas. Deve aquele que perdoa esperar que aquele que o ofendeu sofra as consequências de sua falta? Eu acho que a pessoa que age dessa forma, na verdade, não tem o dom do perdão, né? E aí está entrando naquela questão do primeiro momento que a gente comentou. Não reconhecendo que as mazelas, os erros do outro, está ele também pecando e ele também ofendendo a Deus, né? Eu acho que o Sérgio explicou muito bem esse momento. Você tem que repelir isso aí da melhor forma possível, né? Então ficar desejando, falar assim, eu perdoo, mas ele vai ser lá na frente, Deus, ele vai ver. Né? Acho que quando ele fala isso, acho que na verdade ele deveria falar, e eu também. É. Né? Porque ele está somatizando, como você falou, né? Quem julga é Deus, né? E a questão, assim, e quando a gente aprende no Espiritismo a questão da causa e efeito, e tem gente que usa errado, né? Assim, vai pagar, né? Você vai pagar tudo que é. Causa e efeito só vale para os outros, né? E Jesus, quando nos passou a oração dominical, né, o Pai Nosso, ele pediu que toda vez que a gente sentasse para orar, ou seja, vai conversar com Deus, antes de qualquer coisa, purifica o teu coração. Aí ele pedia para que a gente pedisse perdão a todos aqueles a quem ofendemos, e o Pai Nosso reitera isso, e pediu que também a gente oferecesse o nosso perdão a todos aqueles que nos ofenderam. Exatamente. Então, assim, que a gente fizesse as duas coisas, se liberta disso, né? Você não vai ficar com mágoa de ninguém e você não vai ficar com desejo de vingança. Você se liberta e liberta o outro também, né? Liberta o outro, não cria um vínculo. Agora, o Espiritismo traz essa informação fundamental, que quando eu odeio alguém pela truculência dessa vibracional, desse sentimento, eu vou criar um vínculo com o outro. Na verdade, eu me conectei com ele. Toda vez que eu estou odiando alguém, eu estou conectado, eu estou chamando aquela pessoa para perto de mim, para o meu dia a dia. E o Espiritismo explica, pelo mecanismo de causa e efeito e pela lei de progresso, que a gente, através da reencarnação, vai ter que reparar os erros. Deixa eu fazer uma colocação em cima disso que o Sérgio comentou. Essa questão que você falou, quando você se conecta, você cria esse link com a pessoa. Óbvio, você está falando aqui no mundo material que a gente está, mas essa questão também pode acontecer de encarnado para desencarnado, correto? Isso, que é o que gera a obsessão, uma das obsessões. Exatamente. Você está encarnado e ainda alimenta, nutre um ódio por alguém que já desencarnou. Aí você faz essa ligação que você comentou, né? Você lembrou num negócio importante. O que acontece pela providência divina, os relatos espíritas, às vezes a gente é protegido, né, do nosso obsessor, daquele que quer se vingar. A gente ganha uma nova encarnação e a gente é escondido vibracionalmente. Isso. E aquele que nos odeia não tem mais acesso a gente. Se eu persistir nessa questão do ódio... Você se revela, Bruno. Eu me revelo. Isso é verdade. Já vi muitos trabalhos mediúnicos que aconteceu isso. O espírito se manifestou dizendo, agora que eu o encontrei, agora que ele apareceu para mim, então eu vou me vingar. Né? E a questão da memória? Nós também ouvimos frases como esta, abre aspas, eu já perdoei, mas não me esquecerei. Esquecer é outra coisa, perdoar é uma coisa, esquecer é outra. O que quer dizer verdadeiramente a pessoa que pronuncia esta máxima? Quer dizer que ela não perdoa absolutamente nada, porque ela está criando, esse, como o Sérgio bem explicou anteriormente, ele está não só criando esse link, como ele está fortalecendo esse link, certo, Sérgio? Exatamente. E dando força. Dando força. Para o outro. Porque quando eu falei, tira o poder do teu adversário, quando eu crio, eu desconecto dele, eu tiro essa influência que ele pode causar em mim. E eu me liberto. Quando a gente fala em lembrança. E você o liberta também, porque daí você tira o poder dele e para de exercer o seu poder sobre ele. E muitas vezes, na verdade, eu sou o obsessor dele e não o contrário. A gente tem que ver a questão da lembrança como que sentimentos ela traz em você, que tipo de emoções ela te chama. Então tem gente que conta uma história do passado que aconteceu há 20 anos atrás e conta com uma emotividade que parece que aconteceu hoje ou ontem. E traz um sofrimento, uma amargura tão grande com relação àquilo, sobre algo que alguém falou para ela em algum momento, né, há 2 décadas atrás, isso realmente consideramos que essa lembrança é uma lembrança carregada de emoções negativas, portanto não houve um perdão. Mas quando nós falamos em esquecer completamente, nós temos que entender que também tem um aprendizado com cada situação. Então, o fato de nós vivenciarmos as situações faz com que também nós assimilemos aquela experiência baseado em algo que foi vivido. Então, neste caso, existe a lembrança, mas a lembrança da lição, do aprendizado, que você carrega consigo, mas sem a carga da emoção deletéria de quem realmente ainda está amargurado com aquilo que não perdoa. Então, quando você perdoa, você se lembra como um acontecimento que não exerce nenhuma influência mais sobre você. Então, na verdade, o perdão é a ligação, né? E como o Sérgio já falou, perdoar é deixar ir, é cortar o laço, né? Mas não cortar o laço para não ter mais relação, para não ser mais afetado negativamente. Não perdoar é se colocar numa prisão, né? É, porque nós vimos algumas semanas atrás uma definição de caridade, né? Nesse capítulo ainda que trata de beneficência, de benevolência, e o Espírito, que eu não me lembro quem foi, disse que caridade é tudo aquilo que cria laços, né? Em que as pessoas se aproximam. E tudo aquilo que não cria laços não é caridade. Então, tanto que nós comentamos, dar dinheiro simplesmente para alguém não é uma forma de caridade, porque você dá o dinheiro para ele se afastar de você, né? Para ele não permanecer com você. Então, o perdão, de certa forma, também não pode ser, não pode ter o objetivo, eu perdoo porque eu não quero nunca mais saber dessa pessoa, eu quero que ela vá para o outro lado do planeta, eu fique... Isso não é uma forma de caridade, é perdão, mas não tem caridade. Porque você quer se desligar dela. Então, ainda existe uma carga de emoção ali, não é? E assim, eu entendo, talvez quem está nos ouvindo, se foi alguma coisa muito grave, a ofensa, pode achar difícil fazer esse exercício. Eu acho que toda vez que você que está nos ouvindo estiver nessa condição que eu falei, pede para Deus tirar esse sentimento dentro de você. Eu acho que esse é o melhor a pedir. Não pede para ele te vingar, não, porque ele não vai fazer isso. Colocar a pessoa longe de você. Manda ele lá para o espaço sideral, não. Pede para ele tirar esse sentimento de você, porque é só assim que você vai conseguir se libertar. Agora, essa questão que você falou aí da memória, né? Fazendo uma parte aqui, né? Acontece muito no casamento, né? Tem muita mulher que fala, você lembra o dia 15 de fevereiro de 1950? Pois é, não lembra. Horas, não às lembra. 15 horas verdade? E 42 Não lembra para ver, né? Na verdade, é que nós somos três homens aqui, tem que tomar cuidado com os comentários, viu? Não, mas eu mostra, porque também a gente brinca, fala que as mulheres fazem isso, mas tem muito homem que faz a mesma coisa, né? Você não esquece. Você não esquece dessa forma, né? Fica alimentando aqui. E a gente tem a mania... Você vê, a questão, já que você falou de relacionamento. A gente tem, no relacionamento, que conhecer os defeitos do outro. Mas é para poder ajudar o outro a crescer. Não para usar como munição na hora contra da briga. Ele, contra ele. É verdade. A gente conhece os defeitos para poder espezinhar, quando deveria conhecer para poder... E às vezes conhece o defeito do outro, mas esquece do esquece seu. Esquece, né? Do próprio. E aí eu li uma vez uma crônica de Rubem Alves. Ele fazia uma comparação do casamento com o jogo de frescobol e o tênis. E eu fiquei curioso quando eu vi o texto, né, o título. Falei, casamento, frescobol e tênis? Vamos ver o que ele está... Como que ele está fazendo essa analogia aí, né? E é assim, ele compara o casamento, o que deveria ser, um jogo de frescobol e não um jogo de tênis. No jogo de tênis, são dois adversários. É um jogo que cada um tem uma raquete, uma bolinha, né? Um dos participantes arremessa a bolinha com o objetivo de jogar a bolinha no chão para o outro não acertar. Para isso, ele começa a ter que ficar atento, procurando todas as fragilidades do outro, as dificuldades do outro, os pontos fracos do adversário dele, para ele poder jogar a bolinha e aproveitar de todas as fragilidades do seu adversário para ganhar o jogo. No final, sai um vitorioso dali. E é claro que onde sai um vitorioso, sai um perdedor. Um vitorioso feliz e um perdedor geralmente infeliz. Já no jogo do frescobol, segundo o primeiro o autor, que você falou é o tênis, né? O tênis. O objetivo é pôr a bola, pôr a bola no chão. É jogar a raquetada o mais forte possível e não deixar o outro pegar a bola. Já no frescobol é diferente. A graça do jogo está em manter a bolinha no ar. você então, jogar, jogar a bolinha na raquete do outro. Na raquete, né? Cada vez mais redondinha. Devagar, quando a bola vem meio tortinha assim, você corre lá para tentar ajustar ela, bater certinho para ir redondinha. Por quê? Se passar a tarde inteira lá rebatendo bolinha, aí é a diversão. Os a brincadeira. Ganham. Os dois ganham, os dois se divertem. É. Então o casamento tem que ser assim, tem que ser essa diversão a dois, né? Um sempre tentando ajustar a bolinha que veio meio torta do outro lá, porque a raquetada não foi muito bem, né? Deu uma raquetada meio desajeitada lá, a bolinha foi pro canto, você ajusta ela. Não, não vai sair vitorioso mesmo, não adianta. Nem né, usar raquete para atacar na cabeça do outro. Aí não, aí já é o... aí já é o extremo, né, Sérgio? Bem, nossos amigos, ouvintes que nos acompanham, nós estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita, apresentado hoje, sexta-feira, dia 3 de fevereiro do ano de 2017, aqui ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Difusora M650 de Piracicaba. Programa que é transmitido todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui pela Difusora de Piracicaba, e todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, pela Rádio Brasil AM 690 de Santa Bárbara do Oeste. Aliás, nesse próximo domingo eu estarei lá em Santa Bárbara também, eu, o Luiz e o Geraldo. O programa que está no ar, o programa Visão Espírita, desde o ano de 1999. Portanto, já são mais de 17 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Jefferson Godoy, aqui conosco hoje, Luiz Pessoa Guimarães, Sérgio Aguiar, aqui também conosco, e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos os nossos ouvintes, a todos que nos acompanham, uma excelente semana, um excelente final de semana, uma excelente semana repleta de lições, de aprendizados, que cada um de nós possa, né, aproveitar essas oportunidades que a vida nos oferece, que possamos encontrar a coragem para exercitar o perdão das ofensas, que possamos ser indulgentes com os erros das outras pessoas e que, enfim, façamos brilhar a nossa luz, que alcancemos a tão desejada paz de espírito e harmonia, que é a verdadeira felicidade. Eu passo aqui as últimas palavras para o meu amigo Jefferson Godoy e peço para o Sérgio fazer a nossa prece de encerramento. Olha, eu agradeço a participação, de ter participado, aprendi bastante, sempre muito proveitoso e educativo, e desejo a todo mundo um excelente final de semana. Então vamos, também agradeço a oportunidade desse mais um programa e nesse instante a gente pede para que todos aqueles que estão nos ouvindo, que gostam desse nosso programa, desse finalzinho, que elevem o seu pensamento a Deus. E hoje, como o programa foi sobre o ódio, sobre esse sentimento tão avassalador que a gente coloca na nossa vida de maneira errada, que a gente possa purificar o nosso coração, ao sentar para orar, rogar a Deus que Ele tire esse sentimento tão ruim, que Ele nos liberte dessa mágoa e que nos permita ultrapassar essa barreira, sublimar esse sentimento tão ruim, que a gente possa a cada dia ser melhor do que foi no dia anterior. Que assim seja. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.